Ficheiro 78, página 629. Jamie? Sim. A resposta veio imediatamente. Eu sabia que ele não estava a dormir, embora permanecesse deitado e imóvel, como uma estátua esculpida num túmulo. O quarto estava iluminado pelo luar e eu via-lhe o rosto quando me ergui sobre um cotovelo. Ele olhava fixamente para cima, como se pudesse ver além das pesadas vigas do teto, para dentro da noite limpa e das estrelas no firmamento. Não vais tentar deixar-me para trás, pois não? Eu nem teria pensado em perguntar, se não fosse pela cena com Ian ao começo da noite. Uma vez definido que Ian permaneceria na propriedade, Jamie sentara-se com ele para tomar algumas decisões. Escolher quem iria marchar com o Senhor das Terras para ajudar o príncipe, quem ficaria para trás para cuidar dos animais, do pasto e da manutenção de Lallybroch. Eu sabia que fora um difícil processo de decisão, embora ele não desse qualquer demonstração disso, a discutir calmamente com Ian se poderia levar Ross, o ferreiro, e a concluir que poderia. Embora os arados necessários para a primavera tivessem de estar todos consertados e em perfeito estado antes de partirem. Se Joseph Fraser Kirby deveria ir, ia concluir que não, já que ele era o principal amparo não só da sua própria família, como também da família da irmã viúva. Brendan era o filho mais velho das duas famílias e tinha 9 anos, não estando ainda preparado para substituir o pai, caso Joseph não regressasse a casa. Era uma questão do mais delicado planeamento. Quantos homens deveriam ir para ter algum impacto sobre o curso da guerra? Porque Jenny tinha razão. Jamie agora não tinha escolha. Nenhuma escolha, a não ser ajudar Carlos Stuart a vencer. E para esse fim, o maior número possível de homens e armas que pudessem ser convocados deveriam ser entregue à causa. Entretanto, do outro lado estava eu e o meu conhecimento mortal e a falta dele. Havíamos conseguido evitar que Carlos Stuart obtivesse dinheiro para financiar a sua rebelião. Ainda assim, o príncipe insensato, irresponsável e determinado a reivindicar o seu legado, havia desembarcado para reunir os clãs em Glenfinnan. Por outra carta de Jared, ficámos a saber que Carlos atravessara o canal com duas pequenas fragatas fornecidas por um tal Antoine Walsh, um ex-traficante de escravos com sentido de oportunidade. Aparentemente, ele considerou a aventura de Carlos menos arriscada do que uma expedição de tráfico de escravos, um jogo em que ele podia ser ou não punido. Uma das fragatas fora interceptada pelos ingleses, da outra desembarcara Carlos, são e salvo, na ilha de Eriskay. Carlos desembarcara com apenas 7 companheiros, inclusive é o proprietário de um pequeno banco chamado Ineas MacDonald. Incapaz de financiar uma expedição inteira, MacDonald fornecer os recursos financeiros para um pequeno estoque de espadas de folha larga que constituía todo o armamento de Carlos. Jared parecera simultaneamente admirado e horrorizado com a irresponsabilidade da aventura, mas sendo um jacobita leal como era, fazia o possível para engolir os seus temores. E até aqui Carlos fora bem-sucedido. Pelos rumores que circulavam nas Terras Altas, ficámos a saber que ele aportara em Eriskay, atravessara até Glenfinnan e lá aguardara, acompanhado apenas por alguns grandes tonéis de conhaque, para ver se os clãs iriam atender à sua convocação. Após o que devem ter sido várias horas de tensão, 300 homens do clã Cameron desceram os desfiladeiros das íngremes Montanhas Verdes, liderados não pelo seu chefe, que estava sempre longe de casa, mas pela irmã, Jenny Cameron. Os Cameron foram os primeiros, mas outros se lhe juntaram, como mostrava a lista de adesão. Se Carlos agora prosseguisse em direção ao desastre, apesar de todos os esforços, então quantos homens de Lallybroch poderiam ser poupados deixados em casa para salvar o que pudessem da destruição. O próprio Ian estaria a salvo, isso era certo, e um bálsamo para o espírito de Jamie. Mas e quanto aos outros? As 60 famílias que viviam em Lallybroch? Escolher quem deveria ir e quem deveria ficar poderia parecer, sob alguns aspectos, escolher homens que deveriam ser sacrificados. Eu já vira comandantes antes, os homens a quem a guerra forçara a tais escolhas, e eu sabia o que isso lhes custava. Jamie tomara as suas decisões, não tinha outra escolha. Mas em duas questões foi inflexível. Nenhuma mulher acompanharia as suas tropas e nenhum rapaz menor de 18 anos participaria. Ian ficou um pouco surpreendido. Embora a maioria das mulheres com filhos pequenos fosse normalmente deixada em casa, estava longe de ser invulgar que as mulheres das terras altas seguissem os seus homens para a guerra, cozinhando e cuidando deles e partilhando rações do exército. E os rapazes, que se consideravam homens aos 14 anos, ficariam extremamente humilhados por serem deitados de fora. Mas Jamie dera as suas ordens num tom que não admitia argumentação. E Ian, após um instante de hesitação, apenas assentira com um aceno de cabeça e anotara os nomes. Eu não quis perguntar-lhe, na presença de Ian e de Jenny, se o banimento de mulheres me incluía. Porque, incluísse ou não, eu iria com ele. E isso era definitivo, pensei. Deixar-te aqui? Disse ele agora. E o canto da boca torceu-se-lhe num sorriso enviesado. Achas que eu teria alguma hipótese? Não, disse eu, aconchegando-me junto a ele, com um alívio repentino. Não terias. Mas achei que poderias querer considerar o assunto. Ele soltou uma pequena gargalhada e puxou-me para ele. E a minha cabeça repousou-lhe no ombro. Ah, sim. E se eu achasse que poderia deixar daqui, acorrentar-te ao corrimão? Nada mais te iria impedir de me seguir. Senti a cabeça dele a abanar por cima de mim em sinal de negação. Não. Devo levar-te comigo, Sassenach. Quer eu queira, quer não. Há coisas que tu talvez saibas durante o caminho, mesmo que pareçam não ter importância agora, podem ter depois. E tu és uma ótima curandeira, Sassenach. Não posso negar as tuas habilidades aos homens, e elas serão necessárias. Deu-me umas palmadinhas no ombro e suspirou. Eu daria qualquer coisa, Modwin, se pudesse deixar-te aqui a salvo, mas não posso. Assim irás comigo, tu e Fergus. Fergus? Fiquei surpreendida com aquela decisão, mas achei que não irias levar nenhum dos rapazes mais jovens. Ele suspirou de novo e eu espalmei-lhe a mão no centro do peito, onde o coração lhe batia devagar e compassadamente sob a pequena cavidade. Bem, Fergus é um pouco diferente. Os outros rapazes não os levarei porque eles pertencem aqui. Se tudo correr mal, restarão eles para impedir que as suas famílias morram de fome, para trabalhar nos campos e cuidar dos animais. Talvez tenham de crescer rapidamente se isso acontecer, mas ao menos estarão aqui para fazer o trabalho. Mas Fergus, este não é o lugar dele, Sassenach. Nem em França, senão eu mandá-lo-ia de volta. Mas também não há um lugar para ele lá. O lugar dele é contigo, disse eu, ternamente compreendendo, como o meu. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois a mão dele apertou-me suavemente. Sim, é verdade, disse ele com serenidade. Dorme agora, Modwin, já é tarde. O lamento queixoso e irritado arrancou-me das profundezas do sono pela terceira vez. Os dentes de Catherine estavam a começar a despontar e ela não se importava se sabíamos disso ou não. Do quarto ao fundo do corredor vinham até mim o resmungo sonolento de Ian e a voz mais alta de Jenny, resignada, enquanto saía da cama e ia consolar o bebé. Então ouvi os passos abafados e pesados no corredor e compreendi que Jamie, ainda acordado, caminhava descalço pela casa. Jenny? A voz dele, em tom baixo, para evitar maiores perturbações, era, contudo, perfeitamente audível no silêncio rangente da mansão. Ouvi o bebé chorar, disse ele. Se ela não consegue dormir, eu também não. Mas tu podes. Se ela estiver alimentada e seca, talvez possamos aturar a companhia um do outro, enquanto tu voltas para a cama. Jenny reprimiu um bocejo e percebi-lhe o sorriso na voz. Jamie, querido, és uma bênção para as mães. Sim, ela está cheia como um tambor e acabei de lhe mudar a fralda. Fica com ela e desejo a ambos muita alegria. Fechou-se uma porta e eu ouvi novamente os passos pesados a voltarem para o nosso quarto e o murmúrio surdo da voz de Jamie que balbuciava para o bebé num tom tranquilizador. Aninhei-me mais fundo no conforto da cama de penas de ganso e voltei de novo ao sono, ouvindo ao longe o choro do bebé, entremeado de soluços sentidos e o cantarolar grave sem melodia de Jamie. O som tão reconfortante quanto a ideia de colmeias ao sol. Ei, Kitty, se amara tadu, muts, mo não é de achen, muts. O som produzido pelos dois subia e descia pelo corredor, e eu mergulhei mais fundo no sono, mas mantendo-me parcialmente acordada, de forma a poder ouvi-los. Um dia, talvez, ele seguraria o seu próprio filho assim, a cabecinha redonda, embalada nas mãos grandes, o corpo pequeno e sólido, aconchegado com firmeza contra o seu ombro, e cantaria assim para a sua própria filha, uma canção sem melodia, um canto terno e delicado na escuridão. A dorzinha constante no meu coração foi submergida numa inundação de ternura. Eu concebera uma vez, poderia fazê-lo de novo. Faith oferecera-me essa certeza. Jamie, a coragem e os meios para a usar. As minhas mãos descansaram levemente sobre os meus seios, envolvendo-lhes as curvas, sabendo, sem nenhuma dúvida, que um dia eles alimentariam a criança do meu coração. Mergulhei definitivamente no sono, com a voz de Jamie nos ouvidos. Algum tempo depois, subi novamente à superfície e abri os olhos para o quarto iluminado. A lua erguera-se no céu, cheia e resplandecente, e todos os objetos no quarto eram plenamente visíveis, daquela forma plana, bidimensional das coisas vistas sem sombra. O bebé calara-se, mas eu ouvia a voz de Jamie no corredor, ainda a falar, porém muito mais serenamente, pouco mais do que um murmúrio. E o tom da sua voz mudara. Já não era aquele palavreado sem sentido, rítmico, com que se fala com os bebés, mas o discurso entrecortado, interrompido, de um homem à procura do caminho através da selva do seu próprio coração. Curiosa, deslizei da cama e em silêncio aproximei-me da porta. Via-os lá ao fundo do corredor. Jamie estava sentado com as costas apoiadas contra a parte lateral da banqueta encaixada na moldura da janela, apenas com a camisa vestida. As pernas nuas estavam erguidas, formando um encosto contra o qual a pequena Catherine Mary descansava, de frente para ele, e no seu colo as perninhas gorduchas a pontapeá-lo incansavelmente no estômago. O rosto do bebé era insondável e claro como a lua. Os olhos, poças escuras que lhe absorviam as palavras. Ele traçava-lhe a curva da bochecha com um dedo, sem parar, sussurrando-lhe com uma delicadeza comovente. Falava em gaélico e tão baixo que eu não conseguiria entender o que dizia, ainda que soubesse as palavras. Mas a voz murmurante era grave, e o luar que entrava pela janela atrás dele mostrava os caminhos das lágrimas que lhe deslizavam livremente pelas faces. Não era uma cena que pudesse sofrer uma intrusão. Voltei para a cama, ainda quente, levando na mente a imagem do senhor de Lalibroch, seminu, à luz da lua, extravasando o coração para um futuro desconhecido, segurando no colo a promessa do seu sangue. De manhã, quando acordei, havia um aroma caloroso, pouco conhecido, ao meu lado, e tinha algo enrolado nos cabelos. abri os olhos e deparei-me com os lábios róseos de Catherine Mary, estalando, sonhadora, a 5 centímetros do meu nariz, os dedos gorduchos agarrados aos cabelos por cima da minha orelha esquerda. Desenvencilhei-me, cautelosa, e ela remexeu-se, mas voltou a cair pesadamente de bruços, puxou os joelhos para cima e adormeceu de novo. Jamie estava deitado do outro lado da criança, o rosto semi-enterrado na almofada. Abriu um olho, azul claro como o céu da manhã. Bom dia, Sassenach, disse ele falando baixinho para não perturbar a pequena que dormia. Sorriu-me enquanto eu me sentava na cama. Vocês as duas formavam um lindo quadro, adormecidas assim, uma de frente para a outra. Passei a mão pelos meus cabelos emaranhados e sorri também diante do traseiro levantado de Kitty, absurdamente empinado para o ar. Isto não me parece nada confortável, observei, mas ela ainda está a dormir, de modo que não pode ser assim tão mau. Até que horas? Ficaste acordado com ela ontem à noite? Não ouvi quando vieste para a cama. Ele bocejou, passou a mão pelos cabelos, afastando-os do rosto. Tinha olheiras sob os olhos, mas parecia serenamente satisfeito. Ah, até tarde. Antes de amanhecer, pelo menos. Não queria acordar a Jenny se lhe levasse o bebê, por isso coloquei-a na cama entre nós os dois e ela não se mexeu nem uma vez durante o resto da noite. O bebê massageava o colchão com os joelhos e os cotovelos, escavando os cobertores da cama com um ronco gutural e baixo. Devia estar quase na hora da sua mamada matinal. Essa suposição confirmou-se no momento seguinte, quando ela ergueu a cabeça, os olhos ainda completamente fechados, e emitiu um gritinho saudável. Apressei-me a pegar-lhe ao colo. Pronto, pronto, pronto, disse baixinho, procurando acalmá-la, acariciando as pequeninas costas retesadas. Deitei as pernas para fora da cama, em seguida estendi a mão para trás e toquei na cabeça de Jamie. Senti os cabelos revoltos e brilhantes aquecerem sob a minha mão. Vou levá-la a Jenny, disse eu. Ainda é cedo. Dorme um pouco mais. É o que farei, Sassenach, disse Jamie, contraindo-se perante o barulho. Vemo-nos já ao pequeno almoço, não é verdade? Virou-se sobre as costas, cruzou as mãos no peito, na sua posição preferida para dormir, e já respirava de novo pesadamente quando Catherine, Mary e eu chegámos à porta. O bebê gritava com todas as forças, procurando um mamilo e berrando de frustração, ao não encontrar nenhum imediatamente disponível. Descendo à pressa pelo corredor, encontrei Jenny, que saía afogueada do seu quarto, em resposta aos gritos do seu rebento, apertando um roupão verde, enquanto isso. Estendi-lhe o bebê, que agitava os pequenos punhos numa demanda premente. Pronto, Momo Irmin, quietinha agora, quietinha, repetia Jenny a tranquilizá-la. Erguendo uma das sobrancelhas em jeito de convite, tirou uma criança das mãos e virou-se para entrar novamente no quarto. Seguia e sentei-me na cama desfeita, enquanto ela se acomodava numa cadeira própria para a amamentação junto à lareira e apressadamente desnudava um seio. A boquinha, chorosa, agarrou-se de imediato ao mamilo e relaxámos aliviadas quando o súbito silêncio tomou conta do quarto. Ah! Suspirou Jenny. Os seus ombros baixaram quase imperceptivelmente quando o leite começou a correr. Assim está melhor, não é, gulosa? A menina abriu os olhos e sorriu-me, o olhar límpido e azul como o do irmão. Foi muita amabilidade tua tomares conta do bebê toda a noite. Eu dormi como uma pedra. Encolhi os ombros, sorrindo diante da imagem da mãe com a filha, ambas relaxadas em total contentamento. A curva da cabeça do bebê imitava perfeitamente a curva alta e redonda do seio de Jenny. Ruídos de um borbulhar erguiam-se da pequena trouxa à medida que o seu corpo se deixava afundar contra o corpo da mãe, encaixando-se facilmente na curva do colo de Jenny. Foi o Jamie, não fui eu, disse. Ele e a sobrinha parecem ter-se dado muito bem. A visão dos dois juntos regressou-me à mente. Jamie, a falar com a criança num tom de voz grave e baixo, as lágrimas a deslizarem-lhe pelas faces. Jenny balançou a cabeça, observando-me o rosto. Sim, achei que talvez um pudesse consolar o outro um pouquinho. Ele não anda a dormir bem ultimamente? A voz dela continha uma interrogação. Não, respondi com suavidade. Anda muito preocupado. Bem, é de se esperar, disse ela, olhando para a cama atrás de mim. Ian já saíra, tendo acordado ao alvorecer para ir cuidar dos animais no celeiro. Os cavalos da herdade que podiam ser cedidos e alguns que não podiam. Precisavam receber ferraduras e arreios na sua preparação para a revolta. Pode-se conversar com o bebé, sabes? Disse ela repentinamente, invadindo-me os pensamentos. Quer dizer, conversar de verdade. Pode-se-lhes dizer qualquer coisa, por mais estúpida que pudesse soar, caso falasse para alguém que não o compreendesse. Ah, então tu ouviste? Perguntei. Ela assentiu, os olhos fixos na curva da bochecha de Catherine, no ponto onde as minúsculas pestanas repousavam sobre a pele clara, os olhos cerrados em êxtase. Sim, não deves preocupar-te, acrescentou ela sorrindo-me amavelmente. Não é que ele ache que não pode conversar contigo, ele sabe que pode, mas é diferente conversar assim com um bebé. É uma pessoa. Sabemos que não estamos sozinhos, mas sabemos também que o bebé não conhece as nossas palavras e não precisamos nos preocupar absolutamente com o que ele vai pensar de nós ou com o que ele pode sentir que deve fazer. Podemos extravasar o nosso coração para essas pequenas criaturas sem termos de escolher as palavras nem de esconder qualquer coisa, e isso é um conforto para a alma. Ela falava de modo simples e pragmático, como se aquilo fosse algo de conhecimento geral. Perguntei-me se ela conversaria com o seu bebé daquela forma, com frequência. A boca, larga e generosa, tão parecida com a do irmão, ergueu-se ligeiramente num dos cantos. É como se conversa com eles antes de nascerem, disse ela suavemente. Sabes como é? Coloquei as mãos delicadamente sobre o ventre, uma sobre a outra, lembrando-me. Sim, sei. Ela pressionou o polegar na bochecha da filha, interrompendo a sucção, e com um movimento ágil mudou o pequeno corpo de posição para colocar o seio cheio ao alcance do bebé. Às vezes suponho que talvez seja por isso que as mulheres em geral ficam tristes depois de a criança nascer. Disse ela pensativamente, como se cogitasse em voz alta. Pensamos nelas enquanto conversamos e formamos uma imagem delas como são dentro de nós, do modo que achamos que são. Depois elas nascem e são diferentes. Não são nada como tínhamos imaginado que eram dentro de nós. E amámo-las, é claro, e passamos a conhecê-las como realmente são. Mas ainda assim fica-nos no coração a ideia da criança com quem conversamos, e essa criança já não existe. Assim, acho que o que sentimos é a dor pela criança que se foi, embora tenhamos nos braços a criança que nasceu. Baixou a cabeça e beijou o alto da cabeça da filha, coberto de penugem. Sim, disse eu, antes tudo são possibilidades. Pode ser um menino. Ou uma menina, apenas uma criança bela e saudável. Depois ela nasce e tudo o que ela poderia ter sido desaparece, porque agora ela passou a existir na realidade. Jenny balançou-se delicadamente para a frente e para trás, e a mãozinha crispada que lhe agarrava as dobras de seda verde por cima do seio começou a perder a força e a relaxar. E nasce uma menina. E o menino que ela poderia ter sido morreu, disse ela quase num sussurro. E a linda menina que amamentamos matou o belo menino que achávamos que trazíamos no ventre. E choramos pelo que não conhecíamos, que se foi para sempre, até conhecermos a criança que temos agora. E então, finalmente, é como se ela não pudesse ser diferente de quem é. E sentimos apenas alegria por tê-la. Entretanto, até aí, choramos com facilidade. E os homens? Disse eu a pensar em Jamie, a sussurrar segredos aos ouvidos surdos da criança. Sim, eles seguram os seus rebentos ao colo e sentem tudo o que eles poderão ser e tudo o que jamais serão. Mas não é tão fácil para um homem chorar pelo que não conhece.